abraço, Gorró! Fala que cada tá rolando, paredão já tá tocando. As minas tão crescendo, os cabas tão. Acontece do cavalo. Meuscds.com. Desce do cavalo, pacotinho, paredão. Desce do cavalo, pacotinho, paredão. Desce do cavalo. Um potinho de cor, vai canecar. As minas tudo louca, beijando e tocando. Acontece do cavalo. Desce do cavalo. Desce do cavalo pra curtir o paredão. Desce do cavalo. Vai lá que desce do cavalo pra curtir o paredão. Desce do cavalo. Vai, vai. Desce do cavalo pra curtir o paredão. Desce do cavalo. Opa. Eita. A vaqueada tá rolando. Acontece do cavalo. Meuscds.com. Acontece do cavalo pra curtir o paredão. Acontece do cavalo pra curtir o paredão. Acontece do cavalo pra curtir o paredão. Um botinha de cor bacana. As minas tudo louca, beijando e tocando. Acontece do cavalo. Acontece do cavalo. Acontece do cavalo. Vai lá que desce do cavalo pra curtir. Vai, menino de cor! Vai, menino de cor! Vai, menino de cor! Vai, menino de cor! Parque Guarani, Pedra Branca! 8 de dezembro! Eu passei Ceará, Pedra Branca, jogador de São Paulo, abraço aí, ó! Bora, Ceará! Turma do Jaguari, Mapuá, Bruno, Dalisson, dia